Cada louco uma letra, uma composição. Cada maluco com seus ideias. Cada lágrima rega o sonho de um irmão. Cada gota de sangue, um pedido de paz. Cada ato gera no crio um sentimento. Cê me despreza até quando olha pra mim. Já nasci programado pra morrer. Justo e fiel combatente até o fim de fuzil de assalto. Granada na mão, atividade, atenção redobrada. Você pode até pensar que é apologia, mas é a real da favela, meu chapa. Quantos mano meu já não se encontra aqui na covardia? Mais uma vida ceifada. Se tiver passagem, te foge um oitão. Uns quilos de maconha, tira na sua cara, meu mano. Pato, sei que cê tá no céu. Cria leal de um bom coração. Nunca deixou falhar na porra do bagulho. Só fortaleceu, representou os irmãos. Sempre pela quebrada, sempre deu a mão. Disciplinado na risca total. Nunca deixou um risco de falhar no crime. Sempre pelo certo, respeito geral. Malandro é malandro, não bate mulher. É uma que surta, é sete que brota real. Que elas gostam mesmo do din. Por isso que nós corre atrás das notas, fazendo dinheiro, recebendo em dólar. Focado no bang e na disposição. Essa música dedico toda a você, meu mano Pato, cê tá no meu coração. Censurado porque não fechei com a mídia. Levei a favela, o nome dos irmãos das quebradas. De todo canto do Brasil, dos malucos que fecha fiel a função. Sistema 500 anos de alienação. Puxa o gatilho, nós fala o que quer. Sempre justo, sempre leal, parceiro. Temete a Cristo, seja o que Deus quiser. A vida é um trem bala, eu aqui no plantão. Na bandola, uma caixa de ódio, bandido. Muita fé em Deus, muita paz. As crianças, proteja, Senhor, pra que eu volte vivo. Pato, essa é pra você, ó, meu querido. Representou, mostrou que é de verdade. Jamais conspirou, só jogador considerado dentro e fora das grades. Breni, muita falta cê faz por aqui. Até o time agoto, o time do gatilho. Disciplina, humildade, respeito e coragem. Levo na bagagem, todos quer comer. As cadeias deixam uma palavra de amigo. Paz, justiça, liberdade aos irmãos. Que sua fé nunca seja menor que inimigo. Tamo envolvido, forte boladão. Aê, essa canção foi dedicada ao nosso mano Pato. Salve Catalão, Brenin, que Deus esteja no céu. Aí, dedicado pelo nosso mano MR, pelo seu irmão bobo. É nóis que tá. Até o último agosto. Censurado porque não fechei com a mídia. Levei a favela, o nome dos irmãos das quebradas. De todo canto do Brasil, dos malucos que fecha fiel a função. Sistema 500 anos de alienação. Puxa o gatilho, nós fala o que quer. Sempre justo, sempre leal, parceiro. Temente a Cristo, seja o que Deus quiser.